boca, da tua voz que me faz sonhar, do teu cabelo que me toca como o vento quando vem soprar. É dizer que não tem medida, que é gesto teu me faz perder o juízo só de te querer. Tenho fome de você, do teu beijo que é meu prazer. É teu toque que me enlouquece, é teu abraço que me fortalece. Tenho sede desse amor, que só não aumenta, aumenta o calor. Você, e pra sempre vou querer. É no brilho dos teus olhos que eu encontro minha direção. É teu cheiro que me prende, é teu corpo que é minha canção. É desejo que não tem medida, é paixão que acende a vida. Cada gesto teu me faz perder o juízo só de te querer. Tenho fome de você, do teu beijo que é meu prazer. É teu toque que me enlouquece, é teu abraço que me empodrece. Tenho sede desse amor, que só aumenta o calor. Tenho sede em mim, eu ver o prazer. Ver o teu quarto, queria um apêce. É que eu abuso que lhe favorece. Seu incêndio que é só como moção que tua nunca malou. Tenho fome de você, e pra sempre vou querer. A vida inteira pra te ter.